Um dia, visitando uma igreja que um amigo frequenta, vi este poema na parede. Ele me fez viajar para o coração da pessoa que o escreveu e sentir o quanto era forte a sua fé. Eis o poema. Deus é a perfeição. Que ora eu tento cantar em versos de sinceridade. Nunca ouvi, como em nenhum momento vi, eu o vento ou a eletricidade. Mas esse Deus, que é o meu eterno alento, Deus de amor, de justiça e de bondade, eu que não o vejo, eu o sinto de verdade, como a eletricidade, como o vento. E o sinto na ânsia purificadora, na manifestação renovadora do belo, da pureza, da afeição. Com ele falo em preces inefáveis, envolto em vibrações inenarráveis que me trazem clarões da perfeição. Pois creio é nesse Deus imarcessível que ampara a humanidade imperfeitíssima, Deus de uma perfeição inacessível à humana indagação falibilíssima. Bondade que os pecados não consomem, do Espírito Divino aos filhos seus. Deus sempre desce até seu filho, o homem, quando o homem sobe até seu Pai, que é Deus.